fazendo mal. Hoje não carrego nada, a não ser tristeza. Garçom, não deixe falta nada aqui na minha mesa. Quem é que nunca deu vexame, chorou por amor? Se chorar for prega, prega. Agendo o telefone dela. Preciso esquecer de vez o seu amor. Eu tô bebendo pra esquecer o amor que me devora. Garçom, te peço por favor, traga a saideira, que o dia vem clareando e eu preciso ir embora. Ô, vida de vaqueiro da bichinha. Sete bagaço grosso, meu patrão, você morar. Portal do Arrocha. Ela não pensou em nada quando me disse adeus. Mas não sabia que com ela e os sonhos meus, eu vi meu mundo desabar. Pensando em você e acordar sozinho com a solidão. Hoje é a última vez que eu choro por ela. Apaguei da agenda o telefone dela. Preciso esquecer de vez o seu amor. Eu tô bebendo pra esquecer. Vou traga a saideira, que o dia vem clareando e eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora. O dia vem clareando e eu preciso ir embora.